ano com a gente, bora Netinho. Ele e seu irmãozinho também, valeu mesmo de coração, vai. Mas o sargento também veio hoje, né? É sargento! Que ele é? Ele é incomparável do Pará. Meteoro, meteoro. Se seis olhos vai detonar. Meteoro. Galera, já chegando junto pra curtir a nossa carreira de São Prime. Festa. Se encontrar ao som do da Chiquena aqui na Vila Trindade. Só quero. Tá só começando, Joãozinho. E a galera não para de chegar. Não para de chegar. Bora detonar. Bora detonar. E a garota de leve. Bora. Dá-lhe Netinho. Chamando com a gente hoje, muito obrigado, Adilson. Sabe que nós somos nós, até depois do fim, meu irmão. Bora pra cima! Você balançar, eu tô na Betinho que a galera quer dançar. Dá-lhe Betinho, o povo é que pediu. Do pop som de Belém para o Brasil. Já. Que viagem, Sininha, que viagem, meu irmão. Conquistou o Pará. No caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Vai, vai, vai, vai. E vai dançando, vai dançando, vai dançando, vai dançando com tesão, vai, vai. Semana a farra vai começar. E no terceiro ano eu não vou parar. Me acompanhe, vem pra cá, venha curtir. Se você entra, você não quer mais sair. Eu vou. Joãozinho trabalha lá. Campeão. Já mandando ver. Daqui no meio do salão. E o Arthur mais tarde vai tiro. Só nas marcas. Vai. Bora, Paulinho, bora. Sininho, o Paulinho vai é o meu assistente hoje, meu. Handel, Handel, Handel. Nossa patroa Cris, sempre do nosso ladinho. Obrigado, Cris. Você sabe que você mora aqui no meu coração. Esse momento enlouquecer, tô na boa. E aí, Deise? E aí, Deise? Você. Hoje ela tá mil graus, tá mil graus.